Espera e não dá. Gente, com vocês, Maria Clara. Vamos, Angela Caju. Te amo aqui, não leve o meu coração. Eu tenho tanto pra falar, eu tenho uma explicação. Você precisa acreditar, você tá fazendo confusão. Não adianta me pedir pra esquecer. Que você pensa não, que pena já não pode ouvir, já vai saindo o avião, adeus. Oi, amor, amor, isso é Cavaleiros! Isso é Maria Clara, Cavaleiros Infinity, Aracaju, bracinho pra cima, pro lado, pro outro, canta Maria Clara, vai, sim! Não adianta me pedir, pra quê? Pra esquecer, eu não aceito. Adeus. Só vocês. Você pensa não, que pena já não pode vir, já vai saindo o avião. Adeus.